Tô. 0 graus, 10, 9. Viu? Autorizado, Aracaju 230, Golfo 677, decola da 90, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 1208, transponder 5525. Se até Oscar, chame na Oscar. Esquerda, Fuca, Aracaju. 1208, 5525, boa noite, era bem. Boa noite, era bem correto, chama para o estacionário. LS Visual, voo no 328. 328, completa final, checa o trem, chama a torre, 1-1-8, desce ao 6. 286, voo no 328. O voo no 600, descida para 2000, livre LS, resposta estabilizada. 2000, resposta estabilizada, voo no 600. Torre, boa tarde, voo no 328, final LS, abaixo da nossa visual. Ciente, sou... Tenho o pouso, capiceta, 1-0. Vento noite, 0 graus, 10, 9, 1, 3, 2, 8. Ele pôs na 10, 1, 3, 2, 8. Está sob vetor, mantém a proa 215, limite ao lock, o gol no 697. Temos informações de dois tráfegos visuais, um agora na posição de 11 horas a 6 milhas e outro está na posição de 12 horas a 11 milhas, o gol no 697. Mantém a proa, limite ao lock. Para Campina Grande, nível 390, decola da 10, curva à esquerda, na saída Fuca, transição de par, número do loop 10, transponder 5526, e o senhor poderia confirmar o sequência de controle? Controle 120, decimal 8, chama pushback acionamento. 1208, para pushback acionamento, ou 1974. Romeu Índia 90 Alfa, decolou da 1-7, está ingressando no corredor Axé a 1000 pés, na sua escuta. 7 de novembro Alfa, condições visuais 1000 pés no corredor Axé, confirma intenção de voo. É, o Índia 90 Alfa pretende fazer um TGL em Valença. 7, reporta da barra, Índia 90 Alfa. Ok, reporta da barra, Índia 90 Alfa. O Vitor Mike Quebec, atente agora a 1737-800, na sua posição de 11 horas. Está cruzando 3.800 em descida para 3.000, o Vitor Mike Quebec. Sente o tráfego, Vitor Mike Quebec. No 697, agora para o curso do localizador, esquerda 165 a proa, 165 é posto estabilizado. 165, gol. Visual com campo, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, torre 1-1-8, desse ao meio com pouso. 2 bem, obrigado. Torre Salvador, Papatango, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, autorizado final do 7, informe final de 3 milhas. É para a final de 3 milhas da 1-7, Serra. O gol no 697 está livre de tráfego, a descida está autorizada para 2.000 pés. 2.000, gol 697. O no 600 estabilizado, visual com campo. Afirmo. O 600 completa final, checa o trem, chama a torre, 1-1-8, desce ao meio, bom pouso. Obrigado. Brazilian 359, Scott Island. Ok, radio 06067 miles out. Pro Corona 328. Solo 10, direito no 219. Direito 219, obrigado. Pro Corona 328. 328, está demorando aqui. 328, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, o gol da 328. Paulo Salvador, Papa Papa, uniforme mais uniforme, formação Mozamba. Corrida mais leve. Brasília 41359, radar contact maintaining level 082 now far away 66 miles. 66 miles out of CRV to Delta View 1, fly direct to both position and expect both arrival. Both position, expect both arrival 1259, maintain 082. Report intercepta na final da 97, por favor. Gente, ao interceptar 360 pela esquerda, Quebec Terra. O fato é o 5 da cola da 17, sai pro lado. Qual foi o B? 0 ou não? 0 único, sim, sinceramente tá só em 1 no 862. 862, obrigado. Você é um 398, aqui é Rio 0, meu Deus. 7 desce até 4 mil pés, 4 mil pés, 1-0 no meu ajuste na Pro IP, 1-3-9-8. Você é para 4 mil pés. 3144, desce para 2000, ajuste 10 no meio, livre LS e aposta habilitado. 2000, 0 no meio, autorizado LS na 3144. O gol no 697. O gol no 697. Prossiga. Estabilizado. Afirmo. Completa final, checa o trem, chama a torre 1-1-8, desce no 6. 2-6, tá já. O Vitor Mike Quebec, prevista espera na rotatória com curvas pela esquerda. Atente a tráfego mantendo mil pés. É um Charlie 150. Gente do Charlie 150, vai fazer esperas na rotatória com curvas para a esquerda, mantendo 1.500 pés do Vitor Mike Quebec. Vindo Vitor Mike Quebec, o tráfego é um Bravo November 2 Papá. Gente, Quebec. Casou com o tráfego, senhor Vitor Mike Quebec. Positivo. Reporte iniciando o 360 pela esquerda na rotatória Vitor Mike Quebec. Portará, Quebec. Gente, se enquadrando, terra. Gol 600, falando no 3, direito no 219. 219. Autorizado Natal, 250, autorizado 10, decola da 10, curva esquerda, PUCA, transição ZIPAR, controle no 20, decimal 8, aciona 5531. O cara me escuta? Afirma, só. Menos 7, informa o livre pouso, cabeceira 10, entra no 90 graus, 99, apenas para informação de tráfego. À sua esquerda, nós temos um tráfego aproximando o final da 17, não vai interferir com o seu pouso, tem livre pouso. Livre pouso na 10, o gol no 697. Torre, o Kilo Quebec Terra é setor 360, curto pela esquerda, para efetuar pouso simultâneo com o gol. Gente, 360, curto, afirmativo, Quebec Terra. Gente. É, 723, piggyback, saneamento. 723, após o parqueamento da aeronave da Gol no 03, puxa o senhor, chama táxi. Parqueamento da Gol, está autorizado, piggyback, saneamento, né, 723. Paulo, o pioneiro no 2 está com 25 a bordo. 25 a bordo, livre acionar, chama táxi. Chama lá, pioneiro. Quebec mantém a espera e o nível de correção e 1.500 pés na espera e chama a torre agora 1-1-8 desse momento. Vai chamar a torre também, mantendo no 1.500 na espera, Vitor Mike Quebec, grato, boa tarde, senhor. Boa. Tax, uniforme, microfone. Chamarando, muito bom. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde. Está autorizado final da 1-7, informe final de 3 milhas. Gostaria na final de 3 milhas, 1-7, Vitor Mike Quebec. Gente, capitão final da 1-7, Quebec Terra. Quilo Quebec Terra, autorizado pouso, pista 1-7, vento no 90 graus, 10 nós. Livre pouso 1-7, Terra. 1-6-9-7, 7, solo ao 16, à direita na 219. Eu 219. As 4 visual. Positivo completo final, checa o trem, chama a torre 118, décimo meia. 286, até 3144, boa tarde. 705, 697. Force 1359, apply direct to pillow position. Fly heading pillow position, 1359. Santa 3144, a meia milha externo, baixado travado. 3144, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 190 graus, 11 nós. Ele pouso na pista no zero, Santa 3144. Vitor Mike Quebec, faça um 360, curte pela esquerda, reposta interceptando o final da 17. 360 pela esquerda, repostará interceptando, Quebec. Pilo Quebec Terra, salvo 17, direito no 219. Corrigindo, liberando a direita ao estacionar a frequência livre. Super Alfa, livre frequência para coordenação até o regresso. O 6723 está com 34 a borda, 330 aterrando a Recife, espera o pé. Perdão. Mais alguns espaços, ok? 34 a borda, 330 autonomia e alternativa Recife. Mensagem 23, taxa direita, Índia Alfa, ponte espera da 90, torre 186, altímetro 1096. Índia Alfa, ponte espera da 10, torre 18663. Visual com Boeing na final da 10, Victor Mike Quebec. Corrigindo, visual com Tan na base na final da 10. Kate Mike Quebec, formaria autorização de pouso. Quebec. Quebec, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 190 graus, 12 nós. Direito no 44, sala 19, direito no 219. Direita 19, 3144. Corre Salvador, né? 723, ponto de esperona 0 pronto. E a 723, autorizado, alinhar e decolar cabeceira 10, vento 190 graus, 19. Alinha e decola da 10, 6723. 3144, boa tarde, continua. Alfa, mantém seu Juliette. Alfa, essa Juliette está 3144. Luna 2000, intercepta o lock e reposto estabilizado. O ajuste é 10 no meia. Está presente o duelo, a 2000, camarada estabilizado, a 0. O prospecto é voo para o 08, está 3144. Colocou 1954 para posicionamento, botão 8. Uno 75408 autorizado se tiver de acionamento em condições de puxar deixando a entrada do portão livre. Aguardo. não tem condições de deixar o portão livre para o Picasso. Sim, estão fugindo do Chantado 08 livre e chama táxi. Para o táxi, 9754. 3144, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 3144. Solo, Salvador, o pioneiro no 2, Atanário, qual para o táxi? Sim, pioneiro no 2, chama no hotel. Chama no hotel, pioneiro. Jet 6723, decola 22, chama o controle no 208, bom voo. 208, boa. Índia November Alpha, corrigindo, Brasque Luiz, que tá pronto? Sim, antes na sua escolha. 90 graus, 13 nós. 330, bomba, 6723. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Sabrão. Romeu, Sabrão, prossiga. Romeu, Sabrão. Romeu, Sabrão. Esposo, 1706, Romeu, Sabrão. 7, Serra Índia, Romeu, Índia, o Romeu fica bravo. Pouso no 706, 500 pés. Mantenha uniforme, uniforme. Fez que decolou os 23, chama o controle no 208, bom voo. O pioneiro no 2, hotel. Pioneiro no 2, autorizado o cruzamento no 028, prossegue delta e chama antes da alta. Vai cruzar, prossegue delta, chamarás da alfa, pioneiro. Confirmando, delta, alfa, chamante da taxa Juliette. Delta, alfa, chamante da Juliette, pioneiro. O Chico é porta fora da barra. Portão 612, se tiver estacionamento. 806, 612 é o número 1 para iniciar, mas tem escuta agora. É. Country 59 at descent to 4000 feet, can H1 do 1 second? 1016, 4000. 10, alterna Fortaleza. Parque autorizado, parte 1 no Índia Alpha, ponte de espera da 90 Torre, no 8000, 90 no meio. Pátio Indy Alfa, no ponto de espera da 10, chamará 118.6, eu vou 9754. Portal 398, passou a portal 2, ela está avisada aí, aliás. 398 em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1186. Torre 1186. Espera, 1398, está avisado na EDS, não quer marchar o trabalho. 1398, bip checado, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 200 graus, 11 nós. Autorizado, pois. 0 Torre, 1 no 8, meia dúzia. vai aguardar o tráfego da Gol para sair como número 2 e no ponto de espera 118.6. Coluna 806. A bola da fase tráfego da companhia retaguarda, puxa, aciona, chama o táxi. Vicente 23. Mais coisa. Direto a Bucu. Livre pro final 8. Salvador, o gol 954, ponto de espera da 10 pronto. A gente mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 954. Web 723, chame de Cifra 2685. 12685, 6723, uma boa tarde. Boa. Foi Mike de forma livre decolar da 17, Ventura 90 graus com o 9 lá. Sete livre decolar, de forma Mike de forma. 754 ali, mantendo 0. Ali mantém na 10, 954. Solo 28, livre à esquerda, táxi nas frequências para o pátio militar. Uniforme decolado aos 29, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde, 208 uniforme. Confirma o tráfego? Boa noite, 06 para o táxi, 152 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Recife. Boa noite, 06, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 86, ativo 06. Ele está com pátio Índia Alfa, 286 no ponto de espera, boa noite, 06. Salvador, gol no 333, pra... Fono para o Novemba. Uniforme, Mike, uniforme, é o controle. Calculamos agora, curva na direita, na sua escuta, sai da árvore. Traction, solo, gol. Boa tarde, Pioneiro no 2, no ponto de espera da 10 pronto. Boa tarde, Pioneiro 2, ali mantendo 0. Ali mantém, Pioneiro. Trinde uniforme 200, direto, decola da 17, curva direita, árvore, após direto. Controle 120, decimal 8, transponde 5551. Torre 1 no 862, Romeu Bravo Ax. Vamos 754, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 954. Etienne Paripe, operação visual, ajuste 1015. aqui, daqui a pouco a gente vai chegar. Controle Salvador, o Gol 9754, decolado no perfil da Puca. O 754, este é o controle, contato radar. Solo Salvador, o Gol 1333, qual é a informação novela? Air Force 1359, do you have the runway 10 inside? Affirmative, sir. Please confirm. Affirmative. Roger. Can you please approach, check landing gear and jump to the tower, frequency 1186 for landing instructions. 1186. Thanks for the coordination. Have a good day. Thank you. Monitoramentos, considere a instrução, mantenha o ponto de espera. 06 copiou? Tirativo, mantenha o ponto de espera, Monitoramento. A meu bravo Oscar, prossiga. Para o táxi. E Copa Group. Então, a nova saída será a da El. Da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, obrigado. Número 12, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Good afternoon, Brazilian Air Force 1359, if we're last secured, down and lock it. Roger, Brazilian Air Force 1359, beep checked, clear to land, runway 10, wind 180 degrees with 11 knots, QNH 1016. 1359, clear to land, runway 10. Decola pistão no zero, curva à direita, saída da El Leda Bridge, controle opera em 1208, aciona 5555, cotejo. Posição de paro, pioneiro. 7. 10, 1208, controle 5555, transponder 1394, gate 5. Correto, quando cansamos em posicionamento no 5. Camaraco, 394. Uniforme, bike uniforme, voo e elefa. Proa de elefa de forma, obrigado. Ciente. Zulu, recebo 1.400 pés, está no cruzamento da Bahia de Todos os Santos, vou direto para a final da 17. Certo, está presente, final da 17, graças. Meia livre taxi, chama para ingresso. Salvador, boa tarde. 3805, informação 90, nível 340 para Guarulhos. Chega ao controle, Salvador. Gira à esquerda, Ruidona, desça para 4000, ajustado 1016 para o ILS. Dona 4000, informação estabilizada. 1016. Controle, o pioneiro 12 está realizando 15 graus de curva à esquerda. Apenas para desviar a informação e depois voa a boca. Cliente livre. Prático.